Hey, hey, DJ. Parece até maluquice, loucura, não ter esse cara que vive a se balançar, todo empinado, boné para o lado, com a lupa no rosto, achando que vai abalar. Mas tem uma língua que ninguém consegue entender, sendo Japão, Coreia ou do Paraguai. Mas todo mundo tá no crime e não quer nem saber. E é nesse balanço que todo mundo vai, vai. Esmirou, vai. Uou, se uou, se uou, esmirou, uou. Uou, se uou, se uou, esmirou, vai. Uou, se uou, se uou, esmirou, uou. Uou, se uou, se uou, esmirou, vai. Como é que funciona esse lance do Smirnoff Final? Ligo com certeza aí, vai. Junto com Graças a Deus. Malemolência, vem comigo, vai. Parece até maluquice, loucura, doideira. Esse cara que vive a se balançar, todo empinado, boné para o lado, com a lupa no rosto, achando que vai abalar. Mas tem uma língua que ninguém consegue entender, se é do Japão, Coreia ou do Paraguai. Mas todo mundo tá no crime e não quer nem saber. E é nesse balanço que todo mundo sai. Esmirou, vai.